novo Mega Robson. O novo Mega Robson. Nesse caldeirão, é no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se... Vamos levando na manha aqui, everybody, deixando tudo ok. É o tempo vai vir o show do Robin. Bora, Nilson. Paga o primeiro pacote, pô. E deixa o resto com a gente. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo? Vem pro Caldeirão do Alan. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira, queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira, queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo de olhar. Ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira. Só na manhã, daqui a pouquinho tem o Fabinho estremecendo. I watch you. I, my name is watch you. E aí, minha sem miséria, pra cima agora. Tá esquecendo até teu nome, não? Agora eu vi. gente. Alô, Pátio. E meu parceiro Renan Céu, e a primeira dama Nike com a gente, já na mano, tomando aquele chope do ladinho, ao lado direito. Essa aqui o Júnior do Açaí Vídeo lembra. Do cobiçado. E meu parceiro Júnior da Sem Vídeo, registrando os melhores momentos hoje aqui no Campo do Tavares. A melhor gravação, áudio, vídeo, Açaí Vídeo. Bora pra cima, Júnior. Dali, meu hobby. Junto misturado hoje, Hotvine e Mega Robinson. Já! Já! Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu rasguei, suas mensagens apaguei. A inovação do som. Leozinho Lanche, o número 1. Janani Deua. Para Leozinho. E todos sabem que ele é muito bom. Quem é? É o Nelson. Dali, meu hobby. É o hobby. Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango ajudando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania não parar. Chegou para a e a nossa amiga Beth da Losquita aqui com a gente. E a Beth tá dividida hoje, viu, comissário? É mesmo, é? Dividida hoje! É o hobby! É o Mega Robson! O Alexandre Pato é a primeira dama já aqui com a gente. Valeu, Pato! O Motora Diego já tá do ladinho também. Renuncia a Moranguete! Mais pólvora! Sempre! O quê? E de mansinho eu vou descer mais um pouco. Amor, vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem, vem! Hoje eu só quero saciar o meu desejo. Ô, Nilson! Meu amigo Ziel também tá por ali. Um abraço pra você. Valeu, Ziel! Já tá aqui presente com a gente. Pode crer! Batida aí, compadre! Pleninha já do ladinho, ela e o seu grande amor! Linda! E a nossa amiga Lohane Araújo, vocalista! Bora, Lohane! Bora pra cima! No setor dela, meu irmão. Muito gostosa. Bora, Juninho também, já tá aqui pra gente. Alô, Juninho! Vem, vem! Essa festa tem começo e não tem hora. Rock de DJ. Os DJs tão turbinados e muito som vão detonar. Essa qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Yes. Aí, falta o amor. Quero dizer. cansado do Pará. Pra ficar aqui. Estamos aqui juntinhos e misturados. Galera vai invadindo hoje o campo do Tavares. Robin, Hot, juntinhos. Vamos! Junto e misturado, daqui a pouco tem outra dupla. Essa camisa não vai. Vai do dar sozinho. Essa aqui machuca bastante. É tu e o peru. Vai, garoto! Do cobiçado! Vibe do cobiçado! Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo. Alô, Tuíra, chega junto aqui, Tuíra! E daí, Tuíra, boy da Hot! Chega aqui comigo, rapidinho! E agora! Que saber de mim só me fez sofrer. O número 10. Olha aí, família! Toda a galera! Família Baguari aí com a gente, abraço e carinho pra vocês! Tá todo mundo endoidando! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E você? E você? Vem amor, vem meu crocodilo, vem me devorar. Hoje a noite é nossa, vem me amar. Alô, chapa CD! Tá registrando, registrando, registrando, registrando, registrando, registrando. E meu primo R7! Já tá aí comigo, doidando tudo! Bora, reset pra cima, garoto! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Eu sinto que você... O Hélio que tá ali? Já não... O Hélio da CL já está aqui presente com a gente também. Um abraço pra você, Hélio! Inclusive, ele esteve ontem com a gente lá no aniversário do Jefferson. E que sucesso, hein, cara? Que festa ontem! Ontem! DJ Jefferson. Isso. 24 anilhas, viu, Letrizante? Eu vejo o seu olhar. Eu preciso te... Acelerando tudo, né, Hélio? Como sempre. Meu coração é teu. Diz agora, rico milionário. Hoje, agora. Essa noite aonde eu vou. E nosso parceiro Renan Céu. Eu vou te procurar. Aí do ladinho, meu irmão. Onde você está? Ele é a mulher dele. Ao lado direito. Já não sei aonde estou. Olha o tio Orelha. Velho o Rafael do RR Lanche. Já aqui com a gente também. Um abraço, valeu. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem. Dali número 10. Felipe Comissado. Parado, ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Bora, Rafa! Ele tá no seu coração. Segura a orelha, meu irmão. Hoje tem problema e meio, meu irmão. Ele é do Guimarães, é quem comanda o som. Ele é de Benedito, está na vida do som. DJ Alencar, faz você dançar. E o quê? DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. Vai na manha, vai na manha, vai na manha, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Luciano Oliveira, Breno Lima e a Blendinha aqui com a gente. Um abraço! E meu parceiro Alexandre Pato e a digníssima ao lado, meu irmão. Nunca vi de errado. Se deu errado, ele não estava. E vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Enquanto o Fábio se prepara pra mandar som, manda música pra galera. O cobiçado vai levando na manha, na moral, na moral. força pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. O meu parceiro Paulinho, ele balão. Fala, Rodolfo do balão. O que pode fazer comigo? O que faz com as outras? Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. E amanhã? Amanhã você. Olha aí, meu gosto. Rodolfo, chegou, chegou. Eu te. Esse moleque é parceiro. Te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não. Vibe do cobiçado. Aquela noite eu te esperei. Aonde? Sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Que eu tava chateada assim. Mas quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Ontem teve beiradinha. Vamos até. Desta manhã, Fábio, papai. Amor, eu sofri tanto sem você. E o quê? Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Bye, bye, meu amor, chegou. Fica só na manhã hoje. É muito gata. Que amanhã o ferro coaço lá no Caribe. É bonita, da aparelhagem. É muito linda, é uma viagem. Até sete amanhã. É bonita, vira. Aparelhagem, gosta de dançar. Gosta de ver. De... Vira! É um avião. Galera, vai batido geral hoje, a gente. É um avião. Assim, fazendo essa festa junto com a galera Hotvire. Meu parceiro Duíno, Thiaguinho. Cessa a pressão, toda a galera, Nilson. Acha bacana de realmente o povão vem dançar, curtir, se divertir, vivenciar altas emoções. E a gente, claro, por aqui detonando, sacudindo. Bem bacana mesmo. Da onde? O jogo gosta. Sato. Todo mundo aqui, todinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, aqui. A maior curtição. Edice e Edias. Cadê o Guilherme, Renan? Os marinheiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores, os padrões. Sem miséria do lado. Hot boys e o tigrão. Pregue-se a corretada, estou curtindo de montão. O novo Mega Robson. Vibe do cobiçado. Você agora é espetacular. Estamos aqui no Tavares! O número 10, DJ Fábio. O F10 do Pará. A gente chega pra detonar, pra sacudir. Bora, Felipe! Bora, sacudir! E a nossa família Maguari também daqui presente com a gente. Um abraço pra vocês, valeu! Valeu! E o nosso parceiro, o Matheus do WhatsApp aqui com a gente. Alô, Matheus! Pra cima, garoto! E o número 10 detonando. E o cobiçado só na manha, só na manha, só na manha. Bora, Fabinho, detona. Um, dois, um, dois, três, vai, vai. delícia. Bora sacudir! E no seu vai pra cima, meu! Já! Já! Já pegando o clima, Hot Vine e Robson no campo do Tavares daquele jeito. A gente vai detonando, balançando geral. O Alexandre Pardo tá aqui com a gente, também para igreja, tá show de boa. Começado. O eletrizante também já tá por ali. Tá se preparando, bacana. Daqui a pouquinho ele chega e manda ver. Junto com o performático. O homem que tava no berço ontem, moleque, pode crer. Vai gastar tudo hoje, viu? Número 10. Cantando e elas ficam molhadinhas. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dá-lhe agora, vai! Tá socadinha na buceta da novinha. Tá socadinha na buceta. Tá socadinha na buceta da novinha. É só tu acompanhar o novo pique das novinhas. Tá socadinha na buceta. E o peru? Tá ajustando tudo, né, piruzinho? Tá socadinha na buceta da novinha. Dinheiro também, Rodolfo do Balões, Henrique de Ferraz, comprou uma moto, ontem só deu ele, papai, só não passa mal no grau, nós pega uma beteca, no grau, grau, bora Pato, tá 0-0 aqui, grau, só não passa mal, pega uma beteca, no grau, grau, o bem não cruza, né, grau, pega uma beteca, deixa o resto com a gente, né, Fábio, cruza daí, o Henrique passou bolado com duas chuca na garupa, o Henrique passou bolado com duas chuca na garupa, e agora, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não atar tua bunda. Tua bunda, tua bunda, tua bunda. Siga o Jefferson, chegou ontem lá. De rabudo, né? De rabeta! Assim, né? Bora! A mesma rabeta que quase o Rodrigo Carvalho afunda na ilha do Cumbu. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. É o F10 o cobiçado. E os cara tapa negócio. É junto e misturado hoje. Vai! Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre. Eu piloto. Piloto. O Gugu é o piloto e o Pierre. Negócio evolui, né? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Antes era só na botinha. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar. Agora chegou no helicóptero, tu é doido? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar! Vai dar ou vai descer? Vai. R.R. Lanche tá do lado com a gente, valeu! Vai descer, eu vou descer. Meu amigo Pretinho, um abraço pra você também, já tá firme e forte com a gente. Aproveita! Ele disse que vinha dar uma forra hoje. É o momento da sua... E tá aqui com a gente no Hobby e na Hot. Vou dar essa xereca. É o Hobby. Mega Robson. Novo Mega Robson. Já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando! Tô brincando! Não! Não tô brincando! Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano! Não tô brincando! O meu parceiro Ronildo, de Mocajuba aqui com a gente! Romerito também de Cametá! O galera rompendo fronteiras pra curtir o Home a Hot aqui! Olha esse encontro! Cheio dos fogos! E o peru! Tu é doido, meu! Imagina esses dois se emocionando, hein, Nilson? Vai! Essa gripe não passa, não? A discorrer esse nariz. Olha a cara dele! O grave faz tu. E ela? E a bunda dela bate, bate, bate, bate! Bate, bate, bate. Olha, detalhe é o seguinte: terminando aqui hoje. E a o bagulho bate, doida. Ali no Lisboa. Bate, bate, bate. Rou. Bate, bate. Fábio Avidez, Tuíra e Tiaguinho. Tuíra, eu te falei que é duas, né? Quero uma aqui e uma lá. E a gente vai, comissado vai beber. Vou levar de reforço hoje. Acompanha o grau. Ele jogar de atacante, Tuíra. Bora, meu garoto! Vini falou, Tuíra. É dois aí, dois de Cádiz. Ele falou. E o Ron se mete no meio pra separar a briga. E a bunda dela bate, bate, bate. Saudade do Fábio. Vem matar a saudade, vem. E o Gabi faz. Dá um beijo e chega no cangote dele. E a bunda dela bate, bate, bate. O nosso parceiro Dieguinho. Dá o Caio daqui com a gente. Da empresa Búfalo do Marajó. Vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. O pirata do distrito, aqui com a gente, o Marquinho Pirada, o Juni Sword, e meu parceiro Rogério também tá na área com a gente. Bora, tio Orelha! Fábio! Tu lembra do motor a fura? Aquela vez que eu te veio lá do Monju, já passou andando na barreira do Monju, e ele trouxe oito no carro dele lá do Monju. Tá aqui na retaguarda. Alô, Fura! Pipoca tudo, Fabinho! Vamos arrepiando, geral! Aqui no Tavares! Bora pra cima, meu Robert! Mega Robson! Fala, Nilson! Tu sabe de quem é, Nilson? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e invadimos de. Bora! E comemos varai xerê. Varai xerê. O Otário Diego também já tá aqui do ladinho. Alô, Otário, um abraço a você. Velho Rodolfinho dos Balões. Aqui presente com a gente. Ao lado esquerdo, né? Bora! Tu sabe que é nóis. Oi! Oi, cheguei. Oi. Festinha vai começar, meninas. E aí, Beatriz, só de boa. Escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem. Velho, pá. Meninas, vem uma por uma. E chula não garantiu hoje. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia. E meu parceiro Luciano Oliveira. E a Brindina aqui com a gente. Tá todo mundo aí dentro do lado esquerdo. Fala, Luciano. Fala, Brindina, pra cima. E se eu te contar, você não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Tá Fábio F10! Dá naquela vinheta, Dário F10! Dário F10! Vai bibocando, bibocando! E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor. Calma, minha mão, não te afoba, não! Agora, agora! Hoje tá aqui sucesso. Eles me deplegam, todos os black men. Pra quem não no urso, you can whip your push. I've been in the back. E aí, minha família Magori? Tá todo mundo com a gente, doidando? Pirando todas ali na Hotwire. Senta, senta, senta, senta. Artilharia pesada nestes covardes. Agora! Parceiro, alho da Sene! E toma, toma, toma, toma! E toma, toma! E toma, toma! Sassoca, Diana, você tá dando a vida. Sassoca, Diana, você tá dando a vida. Alô, tio Orelha! Segura o rabo aí, papai, que o bagulho doido! Fica de lado, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. E toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Lohane, tá aí, Davi? Lohane Aluz, tá aqui com a gente. Ela que arrebenta e detona, alô, Lohane! DJ Felipe, o cobiça não para. Fábio, o tempo já meteu ao vivo aqui, ela com a gente. Lohane Araújo. Soca, soca, soca, soca. Olha o mano Denilson também, tá com a gente, alô, mano Denilson! Vai! Vai! Vai! E nosso parceiro Renan! Do Renan Céu aqui com a gente, ele primeiro da Manai! Meu parceiro Hélio da série! Do lado direito, Hélio! Ao lado direito! O Dieguinho tá aí, quando ele sente o cheiro. O cheiro de pólvora ferve meu sangue. O Dieguinho da Al-Qaeda. Rubik explode tudo lá no Búfalo. Mais pólvora. E vai pra cima detonando o DJ Fábio. Vai, detona, detona, detona. Bora. Pera, Felipe, bora detonando, bora sacudindo tudo. Hoje aqui no campo do Tavares, no distrito. E a gente, claro, chega pra fazer uma festa bacana. Hoje com toda a galera aí do Vale, deu um super Rottweiler. A gente fazendo assim uma festa bem amistosa, bem legal, bem bacana mesmo. Pra toda a galera que vem dançar, vem curtir, vem se divertir com a gente. Hoje, quem ganha é o público, não é isso, cobiçado? Isso mesmo, maninho. Festa bonita, festa gostosa entre amigos, entre parceiros. Piraboy, Moralinho, Nilson Show, Sada Bressão, Thiaguinho e toda a galera que trabalha diretamente e indiretamente aí na Hotwire. Todas as equipes, seguidores, parceiros que vieram somar e mais uma festa maravilhosa aqui no Campo do Tavares. Enquanto isso, Robson vai levando Big Bang bacana. É laica, é laica, é laica. E o Fábio vai detonando. Pega a visão aí, moleque doido. The best DJ Fábio. Takes your imagination to the limit. Mais tarde eu te digo que é. Bem baixinho no teu ouvido, né, Fábio? Perdi tudo por você, mas você não deu valor. E aí? Eu concordo no nosso amor. Como... Sábado tem Planeta Show. Sabadão, Planeta Show, viu, Hélio, viu, Renan? E a gente vai invadir! Te chamando de meu bem, os olhos sem cheirão de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se faz. Meu amigo Kleber, abraço pra ti, Kleber, dali também. Alô, Toninho! Chora! Chora! Agora nada. Sofrer, o motor é Diego da Sora Mania. Já com muita emoção, por sinal. Ele e o Rodovinho dos balões. Balões. E aí? Pode sofrer. Bora bem. E nunca mais eu vou voltar pra você. Já no Augusto tá bem lá, Gilberto. Você acabou de me perder. Oh, Antônio Gagulás. Saudade do Rob, né, Gago? Parceiro nosso, gente nossa. Gagulás, iluminação lá da Rod. Já foi o cara daqui também do Robson, esse moleque. Bomba caramba. Acabei de discutir com o Gago. Rapaz, quase não sai nada. Dois Gagos discutindo, é muita honra. Era eu do lado e ele do outro. Meu amigo Mochila já tá aqui com a gente. Alô, Mochila! Um abraço pra ti também! Como é que é? Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão me ampara. Fazendo de otário. Não vou, não vou. Tu sabe aceitar suas insinuações. Me provocou. É o Rob. Tudo mudou. Parece um bruto. É o Rob. Porque eu mereço. E agora o homem é empresário, viu, Fábio? Mochila! Rico milionário! Futuro vereador lá do Guamá, aqui com a gente. Primeiro vem agora como conselheiro tutelar. Alô, Mochila! A comunidade te pede, garoto. Um abraço, meu casal Rubinho e a Jaque aqui presente com a gente. Tá todo mundo no Hobby na Hot! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumaça, só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da vida. Tu gosta! Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. E aí? Manda a vontade bater, vou chamar pra fuder daquele jeito que. Do jeito que você gosta! Mostra um hip nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai vir. Mente milionária do Hélio. Bora, Denilson. Mal falado, cara, meu irmão. Daqui com a gente, curtindo o Rob. É o Rob. A Sola Mania, por sinal, né, Denilson? Corpo de favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mano. Bora, Sarraf, meu brother. É de longe ele, só passando pano. Alô, Sarraf! A menina começa a jogar. Donadinha pra lá e pra. Vai, menina! A menina não dá pra não dançar. E aí? Movimenta e joga pro ar. Melodia que te envolve que vai te fazer sentar. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta! Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. E agora? Eita, me. Alô, Thiaguinho! Ela tá jogando. Já sabe, né? Sabe, né? Meu amigo Bira, um abraço pra você, Bira Tech também. Parceiro de longas datas, de longos anos do DJ Fábio. Na época dos clássicos, né, Bira? Era bicada e chifrada, mano. Tu é doido. Grande Bira, grande técnico. Aí no paredão, Super Hot Vibe. Valeu, Bira! Donadinha pra lá e pra cá. A menina não dá pra não dançar. Movimenta e joga pro ar. E nosso parceiro Ney, poucas ideias. Que te envolve, que vai te fazer. Bora, Ney, vem te embora, garoto, vem te embora, que é tudo nosso. Senta, vem, vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta, senta. E ela, Felipe? Senta, senta, e ela, Felipe? Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Faz o tetamin. Faz o não pra rebolar. Faz o ela tá jogando. Faz. Faz. faz o bum, faz o bum, faz o bum, faz o bum, faz o bum, faz o bum, faz o bum. Não acredito que você seja tão pobre, faz o bum, que não possa pagar um. Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Vai, vai. E agora, vai! Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Bora, meu primo R7! Você não sabe o que ela faz. Faz o que ela faz? Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vai, faz o chupiquete, boca louca no BR. Mais fraco que o Jotelli Santos. Uma unha perdida hoje, antes de sair. Olha o meu grande amigo Arca da Bebe Trans, já está aqui com a gente. Com a gente. Inclusive, esse moleque da desde ontem do ladinho. Um abraço a você, viu, Arca? Esse moleque é parceiro do F10. Pode crer. Tu sabe que é nóis. Ontem ele deixou o irmão dele, mas vai curtir comigo. E largou o Tuíra ontem, viu, Thiaguinho? E foi com 10. Quem é Arca? Fala. Número 10. Tá em casa hoje, moleque. Isso que é parceiro nosso. Tuíra, mãe, chega, ajuda aqui, Tuíra, rapidinho. Alô, Tuíra, chega aqui, moleque, rápido. Me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor. Calma, Thiaguinho, que terminando aqui, tem Bar do Lisboa. Alô, Tuíra, aqui, rapidinho. Tu vai tirar o Tuíra dessa concentração, rapaz. Calma, você vai, vai perder o foco, é? Deixa a foto. É mesmo, é? Mal tu sabe que ele já fez um negócio ali que não podia arredar nada de lá, mano. Já quebrou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gostou. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai sentando que a gente vai detonando. Aqui hoje, no campo do Tavares. Bate vai ali, Robson. Juntinhos nesse encontro. Pra galera que tá aqui com a gente, né, Tuíra? A gente briga pra caramba durante a semana. A gente fez maior onda, mesmo sacanagem. Mas na verdade, todo mundo vem ver, vem curtir, vem dançar, vem se divertir. Como a gente conversou, eu, Tuíra, o Thiaguinho. Bora brincar que isso que é bacana, isso que é legal. Tem muita gente que vem ver. Tem muita gente que durante a semana faz fofoca, faz isso, faz aquilo, faz intriga. Mas na verdade, a gente tá aqui, eu principalmente, particularmente, vim somente pra me divertir, pra tocar, tomar minha cerveja, ganhar meu dinheiro. Claro que eu não sou besta. Sou besta, eu vou mentir, mas acima de tudo a gente vem pra fazer a alegria de todo esse povo que vem, vem curtir a Hot, vem curtir o Hobby, até porque a gente é da área, a gente é de casa, e isso é pra mostrar que a união faz a força, né, Tuíra? Estamos aqui, Hot Vile, Robson. Fala, Tuíra, como é que é, meu DJ? Fala aí! Tudo certinho, F10, sucesso total. Encontro bacana, Hot Vile, Robson, Robson, Hot Vile. Isso, claro, quem ganha é o público. Só festa bonita, só começando aí. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. Daqui a pouquinho tem o show da Hot, tem o show do Rob. E a gente por aqui, daqui a pouquinho, tomar uma por tua conta, viu? Pô, tá ganhando dinheiro. Então, deixa o DJ, vou pra ali que já já tem. Bora pra cima, Tuíra, bora pra cima. Isso é pra não dizer esse negócio, ah, sem o quê, sem porquê, sem pra quê, não. É sem frescura essa porra aqui. Aqui. Aqui. É Hot e Hobby junto e misturado. Bora, alô Pato, alô Beatriz, vamos. Hoje no baile da Penha o que vai rolar. Daqui é pro Lisboa, viu? Essas meninas dançar. Fábio, o nosso parceiro Ramiro aqui com a gente. Ele é a primeira dama dele, Tainá Ramiro, Lume da TJ Esporte, junto com o Fura, tamo junto. Fica de marão. E senta, senta. O preço do sucesso é muito caro, viu, Ramiro? Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, se é gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marão. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Olha o chefinho, já tá indo bem. Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma. Cruzaram uma, até doida. Bora nessa, bora nessa, meu hobby. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Já, já, já. Alô, Breninho! E vai no talentinho, talentinho! Ao som desse pontinho, cara, talentinho, pera de ladinho, flexiona a ponta. Ao som desse pontinho, cara, talentinho, pera de ladinho, flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, gente, vai detonando, bora cabeçado! O criador da brincadeira, que toca o cravinho na quebrada. O balão já. DJ Breno Gaiato, lá do Thaís Saúde também, já está aqui com a gente. Alô, Breno, um abraço pra você, valeu mesmo. Esse moleque que vem mandando as paradas aqui na área. Eu fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Bora pra cima, Breninho! Vai no talentinho, moleque! Essa aqui é a Lohane gosta. Chegando. Chegou o mulherão da porra que você respeita. E a Bete das Mordidas aqui com a gente. Agora é Bete das Mordidas e Bete do Robô. Divididíssima por sinal. Ela assada e mordida. Deixa ela passa maravilhosa. Já. Abaixa, abaixa, abaixa aí! Abaixa, que atira. Nem precisa se esconder, isso aí. E deixa ela passar maravilhosa. Maravilhosa demais! Abaixa, que atira. Ei, abaixa, que atira. Você vai passando? Ei, abaixa, que atira. Olha quem tá na área com a gente. O meu parceiro Miguel da Night. Saudade desse cara no hobby, meu irmão. Tá de volta o homem, tá de volta. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Robson, Robson. Bora pra cima, cobiçado. A gente vai detonando aqui, garoto. Fala, Raíssa! Bora, mulher, pra cima! Cheguei da caída, dá só de bola, renuncia ao Nai! Olha o meu parceiro Dark, já tá aqui também! Jaina! Jaina! Liga, liga, vai! E quem tá dividida hoje também é nossa amiga Natália! Não perde uma segunda-feira no Caribe Show! Desaparelhagem, o som do motivo. O som que ela dá mais valor. Bora no coração dela, Hotvine e o Mega Robson. Bora, Natália! Um abraço do cobiçado. O cobiçado do Pará. Deixa eu mandar um grande abraço. O João Carequinha, Murilo, o Pintinho da Série, o Hélio. O parceiro ótimo da Série também. Tá toda a turma em peso. O Eurico também tá aqui com a gente, valeu! Olha o Mauricinho, já tá na hora! Tá na... O sinal agora há pouco que ele ficou bom depois de ontem do Pierre. Vai, garoto! Já! Todo mundo. Alô, Jatinha, alô, Jatinha. Um abraço pra você. É o DJ Fábio que agora vai tocar. É o DJ Fábio que agora vai tocar. E aí, Orca, vamos, Orca. Que agora vai tocar. É o DJ Fábio. já tá tocando, ele cobiçado. Daqui a pouco tem eletrizante também no hobby e um Jefferson. Galera, vai virar. Rebola mulherada, rebola macharada. DJ Fábio tá tocando, ele agita a moçada. E daquele jeito, vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Domingo cobiçado. Assisti, vou pro Rubi. Número 1 voltou. E agora? Abusa de mim. Daqui a pouco eu tenho. É o Thiaguinho que vai detonar agora. Thiaguinho e Tuíra. Thiaguinho e Tuíra. Daqui a pouquinho ali na Hotwire. Aí depois volta com o Júnior, Jefferson. E depois volta a Rote de novo com o César. E depois todo mundo pro Lisboa. E assim a gente vai. Rubi Lati, eu vou te amar. Como diz o Siqueira. Quero saber quem pintou o dinheiro. Eu quero é gastar. O B voltou, Banda, batidão do Melody. Vai bibocando, vai doidando, Só quem tá de mato dá uma acelerada agora. Tá de moto aí? Quanto foi o repá, rapaz? Acho que empatou o repá, não foi? Jogo de compadre. A torcida do Paysandu põe a mãozinha pra cima. Que eu acredito que no próximo Paysandu vai detonar o remo. Quem acredita no Paysandu põe a mãozinha pra cima. Tu acredita no Paysandu ou no remo, cobiçado? Eu boto fé no meu leão. Eu acredito no Paysandu. Quem é do Bicola põe a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu aí? Eu acho que vai dar papão. Eu acho que vai dar leão. Quem é do clube do remo, joga a mãozinha pra cima. Bota pra cima. Quem é do leão, bota pra cima aí. Quem bota fé que no próximo repá o leão vai dar-lhe uma pisa no Paysandu aí. Acelera tudo. Lá pra cima. E toma. Dá-lhe essa tapinha, dá-lhe essa tapinha. Perdão. Dá-lhe a tapinha, dá-lhe. Calma. Olha a bala! De bala o LTN! Renanção! O Dark também tá comigo! O Jota! O Denilson também tá no circuito! Tá todo mundo do ladinho direito! Ao lado direito! E a primeira dama ao lado! Ao lado direito! Pra te pegar! Ele vai te pegar e tu gosta que eu sei. Tu gosta, minha filha, vai. Tô gostando de uma prostituta. E ela? Ela é linda. E toda a minha galera da JM Sound já aqui com a gente. Já estão todo mundo curtindo o Robin. Muito. Eu te Isso aqui, Felipe. Sabe aquele cara que tem um amigo corno? Amigo corno. Conheço muitos. Será? Você que tem um amigo corno? Não aponta pra ele, não. Olha pra ele disfarçadamente. Isso, não vai dar na telha, não vai dar bandeira. É pro cara não desconfiar. Vai na mano, vai na mano. Se é meu amigo, eu abraço ele, eu aponto pra ele. É, mano. Então calma, que ele tá doente assim, ó. Quem tem amigo corno? O quê? O quê? Doente de amor. Fogo hernando na vida noturna. Essa aqui o cara pega o chibre na sexta, no sábado, no domingo ele vem pra Hot Valley Robin. Nani e a Luana, já aqui na área. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta, aponta! Bora, Raíssa Duarte, pra cima agora! All you people in the house, all you people in the house, all you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Ô, Thiaguinho, prepara tudo aí, garoto! Vou tocar mais duas e você assume a parada aí na Rode! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Bora fazer assim, bora fazer assim. As suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vai! Ei, ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá. Chama, chama, chama, chama, chama. Vem cá, vai. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama a novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa, Augusto. Deixa, Augusto. Deixa bem assim, bem assim, bem assim. Bem assim. Bem bacana. Gente, obrigado mesmo de coração a todos vocês que estão aqui dançando com a gente. Todos vocês que estão curtindo. Gente, assim na verdade. Quero agradecer a todo mundo que veio dançar, veio curtir hoje. Nessa grande festa aqui no Tavares. Robson e Hot Valley. Na verdade, a gente está aqui. Como eu falei ainda há pouco. Eu, particularmente, estou assim. E uma parceria. A gente mostrar que nem sempre brigando, nem sempre provocando, nem sempre chavecando ninguém, você vai pra frente. Eu acredito que nós somos de um ramo só, DJs, de aparelhagem. Então, do jeito que tá a coisa, todo mundo desunido, ninguém vai pra frente. Digo pra vocês porque eu já vim lá de cima e a gente tá assim na batalha, trabalhando dia a dia incansavelmente. E hoje nós estamos aqui à frente do Rob, junto com o Felipe, o Jefferson Eletrizante, assim como dali o César, o Tuíra, o Nilson, o Louro, o Thiaguinho. E pra gente mostrar que a gente veio fazer somente a festa, a gente vai passar pra eles assim, bacana. Alô, Thiaguinho, uma pois essa aí com vocês! Número 10. Calma, vai! Colocou meu nome quando a gente fez amor. Felipe! No peito vazio. Tem beiradinha hoje, tem? Fingi não ouvir, não entendi. Meu amigo Fernandinho GDB, um abraço pra você, tá ali. O Alexandre Pada, a primeira dama, a Madete. Do lado da Gosquinha da Frajô. O Motora Diego tá só na manha. Ele e o Rodolfinho dos Balões, um abraço pra vocês. Para Motora Diego! Diego! Não vou desistir. Você é meu. Vai, vai! Não vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vai, né? Super Hot Vai, né? Nunca mais vai lembrar. Thiaguinho! Sou teu amor. Cadê você, moleque? Super Hot Vai. Testa logo a voz. Super Hot Vai, né? Tudo certo, Thiaguinho? Viviane Batidão. Maravilha, gente! Maravilha, gente! Bom demais mesmo estarmos aqui! Hoje nessa grande festa, aqui no Tavares. Thiaguinho, tu sabe que é nós sempre, sempre, de longas datas, e a gente tá aqui hoje simplesmente pra fazer a festa pra essa galera. Né, Thiaguinho? Tudo bacana? Então pronto, gente, obrigado de coração! Thiaguinho, tá com você!